Ancona, 3325. Obrigado, uma boa noite. Boa. Salvador, possibilidade de coordenadas de base 3662, por certo? 3662, aguarde coordenação. Na sua frente foi negada a solicitação, ok? Possivelmente Recife tem atraso no setor e vai negar também. Ok, obrigado, agora. Salvador, muito boa noite, algum noite 89, apresentação Galeão, sempre da semana do mal. Até 2000 vai informar estabilizado no X-Ray, o 6742. Corra direita da El Leda Brito, 1208, 161 transponder, 1889. Vai chamar 09, obrigado. M3110, chame o centro Recife, no 2685, alterno 2545. 2545, M3110. É, 6313, prossiga para 2000 pés, o altímetro no 06, aguarde o ILS. 2016, aguardando autorização, PLS, 6313. Poxa, né, 6313, completamente visual, pode cancelar a restrição na estaca e prosseguir direto para 2000? Afirmativo, livre da restrição de atitude. Obrigado, 2000. 3662, chame centro Recife, 12685, alterno 2545. 2685, 2545, 6748. 6748, completa LS Express, chamando torre 18 desse mal meio. 86, até a volta. Salvador, boa noite, Webjet 6748, vai passar o externo, baixou e travou. Salvador, 6742. Controle 6742. Correção é 18 decimal 95, desculpa aí. Valeu, 95. Puxa, né, 6313 e LSX-Ray autorizado, reporte no local de dor. Autorizado, LSX-Ray vai reportar no log, o Xenia 6313. No 604, boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para 3.000 pés, o altímetro no 0 no 6. O 6312 Xenia interceptando o localizador com campo à vista. Copiado, chame torre 18 decimal 95, o Xenia 6313. 895, até daqui a pouco. 4235, aciona a identificação, prossiga na chegada Bonf, desça para 4 mil pés o altímetro 10 no meio. Copiado, 4235. ...604, prossiga para 2 mil pés. Está autorizado ele LS X-Ray, reporte o localizador. Para 2016, é autorizado o localizador, reportará o voo 1604. ...235, livre descida para 2 mil pés, desconsiderando a restrição de altitude, o altímetro no 0 ou no 6, aguardando ILS. 235, descida para 2 mil pés, 4-2-3. Paulo, 35216 para puxa acionamento. Estabilizando, voo 9604. 4 completa LF X-Ray, chamando torre 198-95. 198-95, voo 9604. Controle Salvador, é o TAM 3858. 3858, contato radar na decolagem, suba 370, saída Momo. Perfil da Momo para o 370-3858. São 3305, boa noite. Formação Bravo. São 3305, boa noite. São 3305. Rodou, são 3305. 3305 na proa de mar, acione a identificação, desça para 3.000 pés, o altímetro no 0 no 6. 3.000 com 16, pode voador, não, senhor? É o número 3, voe direto Itape. Itape, tudo bem, Itape desce para 3.000 com 16, está 3305. O azul 4235 estabilizado no localizador. 4235 completo LS X-Ray, chamando torre 198-95. Cliente, chamarei 118-95. 5972, muito boa noite, sua identificação. Prossiga na chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o altímetro no 06. Controle, muito boa noite, é o Gol 1889 da El Leda Bridge, passando 4.000 pés. Boa noite, 1889, contato radar na decolagem, suba ao 360. 360, Sangue, 1889. O total 9907, desconsiderando as restrições de altitude, livre descida para 2.000 pés, o altímetro no 0 no 6. 2.000 com 0 no 6, considera as restrições total. Gol 604, Lima, você escuta. Motor Web 6747, Portão Rio, informação Delta, Costa Guarulhos. Tal 9907, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Reporte localizador, total 9907, autorizado LS. 15972 é o número 3, reduza 2100 nós. Para 2100. Bono 076, boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para 3000 pés o altímetro no 096. Gol no 889, chame o centro Recife no 251, alterno 3325. 251, 3325. Confirma, bom voo. Controle, trip 5216, Puca, transição Caju. 5216, contato radar decolagem, suba 190. 190, 052, 16.